dia inteiro, quero você, tudo pra mim. Me possua, quero ser sua, estou completamente nua. É uma questão de necessidade. É uma questão de necessidade. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade, baby. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade, baby. É uma questão de necessidade. É uma questão de necessidade. Querido, tira a roupa, vem pra mim. Meu amo, meu senhor, meu tudo. Você para mim, se entregue em mim. Me agarre, eu tô fogosa, não tô mentindo. Faça rápido, antes que eu desista. É uma questão de necessidade. É uma questão de necessidade. É uma questão de necessidade, baby. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade, baby. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade, baby. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade, baby. É uma questão de necessidade. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade, baby. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade, baby. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade, baby. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade, baby. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade, baby. É uma questão de necessidade, baby. Eu quero mais e mais e mais. É uma questão de necessidade.